A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafons.com.br. Não se esqueça, né, que começa neste fim de semana, praticamente hoje, né, na madrugada de sábado para domingo, o horário de verão em todo o território do Paraguai. E com isso, os relógios em Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias e Mingaguaçu, as cidades paraguaias aqui da fronteira, né, serão adiantados em uma hora e ficarão no mesmo horário do Brasil e da Argentina. Essa igualdade nos relógios com os três países na mesma hora na região fronteiriça será mantida até o dia 16, que é quando começa, né, o horário de verão no Brasil, e Foz do Iguaçu passará a estar uma hora à frente do Paraguai e da Argentina, que neste ano, mais uma vez, anunciou que não adotará o horário de verão. Outro horário que exigirá atenção neste fim de semana é o do funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu, que abrirá mais tarde, amanhã, domingo, a partir das 10 horas, para que os funcionários, né, que atuam na área interna ali da unidade de conservação possam comparecer aos seus respectivos locais de votação nas primeiras horas do dia. O horário de fechamento para entrada de visitantes está mantido, 5 da tarde, e para agilizar o atendimento, a direção da concessionária Cataratas S.A., que faz ali a visitação turística, né, recomenda a compra antecipada do ingresso através da internet ou nas máquinas de autoatendimento instaladas no centro de visitantes. Participe da programação Transamérica Foz, interaja conosco. Amanhã, hein, a partir das 5 da tarde, tem cobertura ao vivo da apuração aqui em Foz do Iguaçu e você pode participar, né, do Fronte Agora, da cobertura amanhã, perguntando aí a votação do seu candidato. Enfim, o contato no WhatsApp é o 45882828228. No Facebook, nossa fanpage é a Transamérica Foz. 3028-2828 é o telefone fixo e arroba Transamérica Foz, nosso contato no Twitter. Na sequência, informações dos esportes com o Sidney Busanello aqui no Front. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, meu caro Guilherme Wojtkowski. Um abraço para você, um abraço para os ouvintes do Front. Esse fim de semana é um fim de semana diferente, né? Em que o esporte fica aí um pouco relegado a segundo plano, até por causa das eleições. Que temos para comentar, por exemplo, a respeito do futsal? Porque quando falamos do Foz Cataratas, só no sábado que vem o time volta para a quadra? Dia 8 de outubro, exatamente dentro de uma semana, o próximo jogo do Foz Cataratas, válido pelo Campeonato Paranaense de Futsal da Série Ouro. Dia 8, sábado que vem, em Castro, no ginásio Padre José Pagnaco, contra o Caramuru. E vai ser um jogo decisivo para as pretensões do Foz Cataratas no Campeonato Estadual. Até porque chegamos à metade desta segunda fase, já terminou o primeiro turno e agora teremos a disputa do segundo turno. Ou seja, cada equipe terá 4 jogos nesta fase do campeonato. Restam 4 jogos para todos os times que integram o Grupo A. O Queima de Ponta Grossa, Guilherme, lidera com 9 pontos ganhos, o Umuarama é o segundo com 8, o Toledo tem 5, o Foz Cataratas é o quarto colocado com 3 e na lanterna o quinto colocado, justamente o próximo adversário do Foz, o Caramuru, com apenas 1 ponto ganho. O Toledo foi a 5 porque durante a semana foi a Castro e ganhou do Caramuru por 2-1, subindo para a terceira colocação e empurrando o Foz Cataratas para o quarto lugar. É bom lembrar, Guilherme, que dos 5 times, 4 vão se classificar. Neste momento, o Foz ainda teria sua classificação assegurada, porque é o 4º colocado. O problema é que justamente agora no sábado que vem, vai a Castro e, perdendo lá para o Caramuru, vai ser ultrapassado pelo time de Castro, que iria a 4 pontos, deixando o Foz em último com 3 pontos e fora da zona de classificação. Por isso, da importância desse jogo, encarado como decisão para o Foz Cataratas sábado que vem. Ainda falando de futsal, vamos falar aqui da competição, né, que a Transamérica faz parte aí na promoção, na divulgação da Supercopa Transamérica. Como é que está a preparação até para a quarta semana que se inicia agora? Tivemos o encerramento da terceira rodada, algumas equipes se destacando e já garantindo classificação para a próxima fase da competição. Casos do time da Coutra Foz no grupo A, Pousada Cataratas, Padaria do Chiru no grupo B, junto com a Embalagens Paraná também, que integra o grupo B. E no grupo C, destaque até o momento para o Cinecoff e para a Rodorriva Araceba. Agora, a partir da próxima terça-feira, teremos o início da 4ª rodada. Terça, quarta e quinta serão mais 6 jogos que poderão definir e encaminhar a classificação de várias equipes para a segunda fase da competição. Só lembrando que o campeão ganha uma moto 125 cilindradas 0 quilômetro e o vice-campeão fatura R$ 2.500. Na semana que vem, Guilherme, o jogo a ser transmitido aqui pela equipe esportiva da Rádio Transamérica será na quinta-feira, dia 6 de outubro, às 8h30 da noite. Vamos transmitir Cleia Eventos e MDS Cinecoff. Vamos falar agora dos gramados. O Foz do Iguaçu Futebol Clube foi eliminado, né, no fim de semana passado aí pelo Operário na Taça FPF. Está fora, portanto, da competição. Conseguiu chegar aí até as semifinais. E falando de semifinais, temos um time aqui de Foz na semifinal de uma competição nacional? É no futebol feminino. Na Copa do Brasil de Futebol Feminino, o Foz Cataratas está entre os 4 melhores times do Brasil. O Foz Cataratas já foi campeão da Copa do Brasil em 2011 e tenta chegar a outra decisão. Vai jogar nesta quarta-feira, aqui em Foz do Iguaçu, 7h da noite, no estádio Pedro Basso, na Vila Yolanda, contra o São José. Forte equipe, 3 vezes campeão já da Copa do Brasil, o time da cidade de São José dos Campos. 2 jogos entre Foz Cataratas e São José em uma semifinal, 2 jogos entre Audax e Crespon, Audax de São Paulo, Crespon do Distrito Federal, na outra semifinal. O Foz faz o primeiro jogo em casa, no Pedro Basso, e depois, na outra quarta-feira, Guilherme, vai decidir a vaga no estádio Martins Pereira, lá em São José dos Campos. E aí eu confesso para você que às vezes a gente fica assim com uma cara meio de tacho, né? Porque no Facebook oficial do Foz Cataratas, que é o canal que eles usam ali para comunicar, né, os eventos do time e tudo mais, eu lembro de ter lido a informação de que eles colocaram lá que a semifinal seria contra uma equipe chamada Osasco Corinthians, que seria, no caso, o Audax. E agora não, agora é com o São José. É confirmado, é isso mesmo, a CBF diz, é o São José. De acordo com o site da Confederação Brasileira de Futebol, semifinais definidas entre Foz Cataratas e São José, e a outra semifinal, Audax e Crespon. Vamos acreditar no site oficial da entidade que organiza, inclusive, a Copa do Brasil de Futebol Feminino. E ao mesmo tempo que a gente agradece, né, que o pessoal mantenha atualizadas as informações, né, sobre o time, porque é realmente complicado acompanhar, fica esse puxãozinho de orelha aí quanto a essa informação que, infelizmente, não era correta. Busa, nesse fim de semana, você vai aproveitar, vai dar uma descansada aí e cumprir também seu papel de cidadão? Sem dúvida. Hoje, com vários jogos pelo Campeonato Brasileiro, né, via TV, vamos acompanhar a movimentação de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, e amanhã, como cidadão iguaçuense, as urnas, vamos lá fazer o nosso papel, exercer o nosso direito, escolher o futuro prefeito de Foz do Iguaçu e também com a opção de votar em um vereador para que tenhamos uma Câmara Municipal atuante, para que Foz do Iguaçu possa sair desse marasmo e volte a crescer a partir do ano que vem, Guilherme. Bom fim de semana. Um abraço para você, até o sábado que vem. E reforçando então, você que gosta de acompanhar o futsal aqui na Transamérica,

Pois é, infelizmente chegamos nesse ponto aqui na Terra das Cataratas. Já para vereador são mais de 250 opções, a lista completa pode ser vista no site da Justiça Eleitoral, então, por favor, escolha realmente com critério, pensando naquilo que é a função do vereador, né? Ou seja, legislar e fiscalizar, e escolhendo uma pessoa que tenha capacidade moral e técnica para exercer a função de vereador, mesmo que você ache que o candidato não vai ganhar, enfim, porque se você acredita que ele não vai ganhar e não votar nele, aí é que ele não ganha mesmo, né? E convença também o maior número de pessoas que você puder para que façam isso também, para que reflitam, pensem, pesquisem, votem realmente com seriedade, porque de um erro ou acerto que sair da urna neste domingo, dependerão aí os próximos 4 anos aqui na Terra das Cataratas e em meio a tantos problemas, convenhamos, né? Não podemos errar de jeito nenhum e de jeito nenhum mesmo. Faça a sua parte votando bem e exija que eles façam a parte deles também, né? Quando forem eleitos, só assim teremos um modelo de gestão mais próximo daquilo que a sociedade realmente anseia e quem sabe aí uma esperança, né, de conseguir sair desse atoleiro. Mas é isso, vamos em frente porque chegou a hora! A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros. A semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquele candidato indeferido com recurso que indefere na vida de todo mundo, aquele doido varrido que não chega nem a 1% dos votos, mas jura de pés juntos que vai ser eleito, né? 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do brasileiro, então melhor sentar, porque o massacre vai começar. 1. É uma semifinal. Esqueceu o cobrado na ponta direita, ele curva pra área. Emendado, entrou. Miller, da Alemanha. Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E você acredita em premonição? Olha, eu faço essa pergunta porque no domingo passado, né, em Ribeirão Preto, reduto eleitoral do ex-ministro Antônio Palocci, o ministro da Justiça Alexandre de Moraes vazou durante ato de campanha, né, seu pressentimento de que uma nova fase da Operação Lava Jato estava para ocorrer. Pressentimento, hein? Na segunda aqui que aconteceu, bingo. Lava Jato na rua e Palocci preso. Coincidência? Talvez. Eu não creio em bruxas. Espero que ela saia no ministério, né, ministro? 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu, o goleiro apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! 11, camisa número 11, Marcos II. E o Brasil tem 513 deputados, mas quantos deles apareceram para trabalhar nesta semana pré-eleitoral em Brasília? Ó, de acordo com o portal G1, apenas 11. De 513, 11. No Senado, dos 81 senadores, só 3 deram as caras. E a justificativa, né, de que nenhuma sessão foi marcada, o chamado recesso branco. Bom, enquanto isso, a gente aqui pagando. Bacana, né? 3. A defesa brasileira completamente apática, parada. E é o terceiro gol da Alemanha. E o que não é nada bacana é a estatística divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, apontando que até quinta-feira, 28 candidatos foram assassinados na presente eleição municipal, com destaque para o Rio de Janeiro e para o caso ocorrido em Goiás, onde até o vice-governador, né, foi baleado durante carreata na qual o candidato a prefeito foi morto a tiros. Foi-se o tempo em que o risco maior era de ser chamado de ladrão. Acho que tem até a gente com saudade desse tempo, vê se pode, né? 4. Meu procurou, atirou, entrou. Gol! Um atrás do outro. É o quarto gol. Uma chinelada. E ainda falando de eleições, o jornal Gazeta do Povo fez algo curioso com os candidatos à Prefeitura de Curitiba, pedindo aí que eles fizessem um elogio para cada um de seus adversários. Bom, teve de tudo, desde elogios à capacidade dos rivais, né? Também elogios aos belos lábios de uma candidata mais jovem e bonitona, agora cá entre nós, né? Já imaginou como seriam os elogios por aqui na terrinha? Ou simplesmente não seriam? 5. De novo fácil, fácil aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. Na quarta-feira, o portal G1 revelou o resultado de uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado que apontou que o governo do Paraná não tem fiscalizado com rigor as estradas pedagiadas na área de concessão do chamado Anel de Integração. Falta de verba? Bom, não exatamente, já que existe um fundo no valor de 121 milhões de reais especificamente para isso. Algum palpite? 6. Voltou, virou a bola esparada e entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! Notícia da economia, o que já era ruim ficou ainda pior. O Brasil caiu 6 posições no ranking de competitividade internacional medido pelo Fórum Econômico Mundial, que analisou 138 países. O Brasil está agora na posição de número 81, muito atrás de seus parceiros de BRICS e com o seu pior desempenho na lista desde o ano de 1998. Sai de baixo, hein? 7. Olha a descida, o chutão entrou! Brasil 0. E a sétima paulada da semana vem de Brasília. Claro que vem, né? Com os deputados analisando mudanças na lei de repatriação de capitais que pode aí, né, estender o benefício até mesmo a pessoas condenadas por crimes de lavagem de dinheiro e sonegação. A discussão sobre o assunto ocorre uma semana depois da tentativa de votação do projeto que anistiava o Caixa 2 das campanhas eleitorais anteriores. Que beleza, hein? Já pintamos o 7, agora vamos ao gol do Brasil. Ufa. 1. Entrou na área, driblou o Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. A taça do mundo é nossa, com brasileiro, não há quem possa. E como gol brasileiro da semana, muitos discordarão dizendo que é inútil, né? Pode até ser mesmo. Listo aqui a publicação da Lei Estadual número 18.867/2016, que no Dia Mundial do Turismo, 27 de setembro, instituiu a criação da região turística Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu, abrangendo aí Foz do Iguaçu e outros 18 municípios da região. Entre os objetivos da criação da região turística, a possibilidade de captação de recursos conjuntos em áreas como estrutura e divulgação. Olha, funciona muito bem lá fora, né, em outros países, essa questão de regiões turísticas. Sinceramente, torço muito para que dê certo por aqui também. Muito mesmo, viu? E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica neste sábado, 1 de outubro de 2016, Dia Internacional da Música. Amanhã, 2 de outubro, dia de eleições municipais. Ó, faça com que este domingo seja o dia da vontade do povo, do interesse coletivo, predominando sobre o interesse da classe política, né? Vote com consciência, com inteligência e responsabilidade, eleja um bom prefeito e, principalmente, eleja bons vereadores para que não tenhamos que dizer nunca mais, né, que a Legislatura X é a pior Câmara Municipal de todos os tempos. Eu sou o Guilherme Wojciechowski e agradeço pela sua companhia, juntamente com o Márcio Barreto, Sidney Busanello, Alessandro Cunhaschi e Luciana Lauzini. O programa Fronte volta no próximo sábado às 10 horas da manhã, neste mesmo canal. Já eu volto amanhã, domingo, a partir das 5 horas, com a cobertura ao vivo em tempo real dos resultados da apuração dos votos aqui na Terra das Cataratas. Bom fim de semana para você, bom exercício de cidadania. Lembrando que a íntegra deste programa estará postada dentro de instantes no site transamericafoz.com.br para ouvir de novo, né? Ou para você que esqueceu ou então não pegou desde o começo. Fique na sequência com a programação da sua rádio em rede nacional, Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Oh, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, a taça do mundo é nossa! Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.